Isso mesmo, escondendo o prato vazio. O detento no telhado pegando fogo. A criança puxando carroça fora da escola. Reflita bem qual a sua posição. Composição é feita de soldados sanguinários. Recrutamento revolucionário. Bombas, granadas, morteiro, canhão fazem parte do arsenal que fará a execução. Dígito 4, mata, aniquila o inimigo. Semito, DJ, quem destrói, ação que corrói. Cérebros, descendentes do pó. É o que restará após o genocídio. Consequência do ódio de várias tribos. Somos crucificados pelo sistema. Unir os poderes e expor os problemas. Resolvê-los. Basta a palavra, é sangue, é morte, lágrimas derramada. Siga-se em frente, otário, se alie à força do poder libertário. Farsário, são os políticos malditos. Sistema falido, presidencialismo. Acorde, atitude ou a morte. Quem declara guerra mato camufladamente, batalhas são travadas e o povo contente, revoltados que estremecem, a casa dos malditos, porrada que enlouquece, playboy capitalista, medidas urgentes, estabelecidas, rotina da guerra, muda sua vida, soldado abandone a rotina da vida sofrida. Dígito 4, indestrutível, quadro maldito, mostra o mal invisível, busca revolante, política podre, assassinos militares e a TV te alugando. Seu mundo é provido do mal corriqueiro. Você pratica TV, não se te manipulado. Não sabe o que estou te falando. Ouça o mal que está te matando. A hipnose produzida, alienatória. A tela maldita que suga a memória. Epidemia noveleira, alastrada. Todas as notícias são manipuladas. Jornalista do caralho, condena o ato. Tem medo do ódio, joga ele pra cá. Que o taco é fogo. Esse momento é seu, acredite. Um país entre a cruz e a espada. A loucura irradia, chega a ser excitante. Tecnologia não salva sua vida. Sons hilariantes, putas rebolantes. Pede pra chupar, amarrar, pegar nos jogos genitais. Pra tirar, colocar, mostrar. Quem sabe aos pais, mães, faça o que eles pedem. Tira a roupa de sua filha. Dance com ela, pelada pra toda a família. Peça para seu marido pegar no compasso dela. Ou então dê a ela uma consciência. A ler, aprender, se livrar do mal. E não fazer folia no carnaval. Festa cultural, não. Degradação popular. Fábrica de sonhos, drogas, dinheiros, puteiros. Não carregarei armas para o estado cego sujo. Aleijado, qualquer motivo será válido pra barrar a imposição. Democracia não é obrigação, não é obrigação a votar, a servir a pátria, pátria, dane-se a pátria. Pai nosso que estás no céu e o demônio na terra, junto com os humanos, seu dogma impera, viver primitivamente é a solução. Destruir o mundo da conspiração, que é tudo lixo, lixo, lixo, lixo, que é tudo lixo, não reciclável. Dígito 4, combustível inflamado, acende a chama do ódio, que nós queimaremos o lixo do mundo, veneno, porque são coitados, desgraçados miseráveis, alvo do ódio por nós descarregados. Descarregados de fatos, esquemas, planos e mapas foram traçados, aliados convocados, contradizendo ditados populares. Não serei só, serão milhares. Nação mobilizada, ação acionada. Saquear, destruir, arregaçar o mal pela raiz. Esperar não traz solução. Ataque direto, concreto na razão. O ritmo é duro, a agitação é forte. A fumaça sobe. Se deu mal, embalo, porque ela não vem de um baseado do cachimbo do crack ou do cigarro, vem do fogo alastrado sobre um planalto, sobre as armas automáticas. O dono de emissoras manipuladoras, teve seus corpos carbonizados, queimados. Junto com ele o império de rádio, revistas, jornais, editoras. Não peça para o céu uma solução pra terra. O mal introduzido, ele te ferra. Por isso rimei os principais causadores do caos. Ouça, pratique o ritmo animal, não saia rebolando. Eu não quero isso, quero aliados, quero compromisso. Só assim as bases serão destruídas. E após a guerra nascerá um belo dia.